você ganha, você confia. Show da Madrugada. Nossa, Barbosa. Quero mandar um forte abraço pra Silvana. Alô, Silvana, que virou da Zero, isso aí. Mandar um abração forte aí, ela dizendo aí, mandando um alôzão para o nosso querido maestro. A GP cantando dele, Davi Correia, no caloroso seu amor.